3894, complete a aproximação, torre 1-9895. Completa 1-8-9-5, a torre está 3894. Na 6201, chame Recife 1251. Só poderia confirmar para o Chanel 6201, 1251, Recife? Afirmo. Gato, a chamar, boa noite. Boa noite, por favor. Graças. Direita 219, da 3894. Salvador, boa noite, é o Fênix 07. Fênix 07, boa noite, está em contato radar 55-7 Salvador, mantenha apurado VOR 0090. Alfa da Juliette, tá 3894. Salvador Solo, Chanel 6259, informação Romeu 3600 Guarulhos, 3600 autorizando para Guarulhos. Decolando a pista 10, a curva direita da Elveda Brit, a Pesulo 16, PH0, 7, roda 5076, transponda 1208, 14, 62, 59, posição 4. Fala. Fecha a panela do portão 8, Bruno 609. 7 de Tiança, 190. Afirmativo, livre decolagem, Conos 567. Voo 601, confuso, 78 a bordo. 3 horas e 45 para a zona determinada para a frente. Olá. 567, controle na frequência 1208, bom voo. Ótima tarde, obrigado. Boa tarde, esse é o Gol 567, cruzando 2000. Gol 567, boa noite, contato radar, suba restrito, a nível de voo 080, direita, direto, elefa. 080, direto, elefa. Informo o tráfego 11 horas 13 milhas, rumo nordeste, mantendo 090, é um eco 110. 7, estamos cruzando agora 060. Fênix 07. Prossiga. Tráfego 1 hora 12 milhas, rumo oeste, cruzando 070 para 080, é um Boeing 737-800. 7, Fênix 07. Gol 601, né, a torre? Como recebe? Agora 5/5. 601, autorizado a linha e decolar, pistão 10, vento 170 graus, 629. Autorizado, linha né? Decolar 10, bono 601. Seja 80, gol no 567. CN 07 está avisado com o tráfego já superado. Gol no 567, estado do estado 5 milhas ao planeta guarda, está de versão 360. 7 ao 360. Possibilidade de consultar o 380 para 567? Ativa, guarda. Obrigado, estamos em ascensão para o 360. Cenário 6259, para o táxi 128 a bordo, com 23 horas e 49 minutos, operando o galeão. Alô, chamador do 940, com informação Serra, autorização para Guarulhos. 940, com informação Serra, autorização para Guarulhos. 0, ainda bem de manter o 01, decolou aos 24, soma o controle, frequência no 208. 208, boa noite, 01 agora. Olha, Salvador, boa noite, é o Bruno, 601. Bruno, 601, boa noite, contato radar, sua 360, saída da EL. 360 na EL, Bruno, 601. Salvador, Fênix 07, bloqueou, vertical, está estimando Conde 121-48. Fênix 07. Cenário 6259.0 da principal, mas pronto. 6259, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 89. Autorizado alinhar e decolar, no cenário 6259. Voo 567, chame Recife, 1288. Prezado 360 para Guarulhos, decolada 10, Serra da Olinda, após Frit, recebe temperatura 16, Belo Horizonte, diretriz. O transporte 15, 55, 15, o transporte 120, 18, Corona Corte. R6259 decolou aos 29 com controle Salvador na frequência 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, no volante militar 6259, decolado da El, pelo curva direita. 6259, boa noite, contato radar, voo 360, direto da ELA. 360, direto da ELA, presente, 601, chame Recife, 1251. Também agora 601. Como Salvador, 1273, pronto para o tanque, 178, por favor.